você. Te amo e nem sei como eu amo. Quero não lembrar que às vezes sem querer me apanho falando em você. Lembranças de nós dois, um filme de amor que nunca chega ao fim. Quem sabe se você ainda pensa em mim. Tiaguinho tá aí te esperando pra te atender, Pivete. Receba, coração! Pegue-me, aqueça-me seu corpo, amor. Quero te amar como a primeira vez. Do tempo em que eu era seu, só você e eu. E nos olhos o espelho da paixão. Não vá, como vou viver assim? Distante de você, e o que vai ser de mim? Não posso te perder, jamais vou te esquecer. Diz que é sonho, me acorde, por favor. Eu só quero seu amor no meu coração. Seu amor é mais que uma paixão. O que eu fiz pra você não me deixa assim. Eu não posso aceitar o fim. Pra matar a saudade, ninguém aqui é puro anjo ou demônio, nem sabe a receita de viver feliz. Não dá pra separar o que é real dos sonhos, e nem eu de você, e nem você de mim, e nem eu de você, e nem você de mim. Eu não tô aqui pra sofrer, vou sentir saudades pra quê? Quero ser feliz. Bye bye, tristeza, não precisa voltar. Eu não tô aqui pra sofrer, vou sentir saudades pra quê? Quero ser feliz. Bye bye, tristeza, não precisa voltar. De repente eu tô sentindo que você vai se dar mal. Solidão, meu amor está voltando. Está chegando, me abraçando todo meu. A solidão é nada. Você vem quero aqui. Que solidão, que nada. Eu preciso é ser amado, eu preciso é ser feliz. Pra você. Toma, toma. Faz que desse jeito só você sabe fazer. Olhos nos olhos, tanta vida pra viver. Charminho doce, pedacinho de você. Frase certa, só você sabe me abrir. E só assim que eu consigo descobrir como é gostoso me entregar e te sentir. É, quando se ama a gente fingir que não vê. O tempo passe mais um pouco de você. Melhor assim, bom pra você, melhor pra mim. E amanhã, quem sabe a gente outra vez. Só mais uma vez. Amanhã talvez. O amor que a gente fez.